Vado, buon dia, per 3 al massimo di Bergamo Centro. 3399, livre ingresso e decolagem, vento calmo. Ah, vem, decola, 3399. nove decolado ao 05, chame o controle 1208. Tenta 2008, bom dia. Controle Salvador, OTAN 3399. 3399, sobe 360, vigilância. 360, após curva direita, haveria possibilidade para bridge? Negativo bridge, vou Dael. Ok, Dael, obrigado. Estamos agora Recife 251, alterna 13325. 1, alternando 13325. Obrigado, bom dia. Bom dia.